Quem espera sempre alcança três vezes, salve a esperança, porque a chuva de repente parou. E os homens com uma serra abriram uma janela e entraram no tronco. Dentro do tronco era quente como um forno, caíam pedaços de madeira. E um homem segurava uma mangueira apontada para o alto, jogando água no coração do fogo. Jogando água no coração do fogo. Esquichando de manhã até de noite, três dias sem parar, até que o